me levanto pra viver a guerra. Manos igual eu querem muito na panela. Nascido no barro, criado em becos e vielas. Não quero ser exemplo pra minha quebra. Eu quero fazer o meu, isolado com dinheiro igual um judeu. Não vivo novela. Não achei o meu caminho pro futuro, mas eu sei onde fica todas as biqueiras da favela. Chamaria o Bruce Lee pra vir na mão sem medo. Ele é treinado e eu muito violento. Uniria forças com o Che Guevara. Mataria aquele argentino com um tiro na cara. Acredito que a igualdade deveria ser um fato num planeta onde muitos têm pouco. Acredito que a existência é evoluir e tratar os semelhantes com total respeito. Quero vaginas e peitos, não me pago de perfeito. Meu machismo é igual de um leão adulto. Quando eu tô puto, fumo um pra ficar mais calmo. Quando eu tô calmo, fumo um pra ficar ligado. Crise de ansiedade eu tinha, eu não minto. Agora eu tenho pouco por não ligar pra mais nada. O homem de lata se arrepende do que desejou. Dores que agora ele não pode fugir. Já bolei um baseado duplo. Já bolei um plano pra fuder com eles tudo. Já tive vontade de salvar o mundo. Agora eu acredito na lei do mais forte. Não serei uma vítima. Sigo evoluindo minha estética e me afogo nas químicas. Cada um na sua. Cada um faz o seu caminho. Não achei o meu, mas também não tô perdido. Essa porra é um clássico, caralho. Copa.